4106. Sola ao sul, 4 ao livrar, esquerda, mantém a posição e chama o sol 121 no decimal 9. Esquerda 219 azul 4106. Solo, muito bom dia, azul 4106, livrou. 4106, prossiga táxi, Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, azul 4106. 05. Livre pouso 28, 3896. 765, reautorizado 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.5, autorizado final, reporte estabilizado. Sistema para 2.000, reportará estabilizado 765. Seu solo foi 571219 para prosseguir no táxi. 219-3896. Fala, bom dia, 3896, livrou? Prossiga táxi, Alfa Índia, portão 02. Alfa Índia pro 2, 3896. informação, Mike. Fora 02, aciona identificação, chegada a cara e desça nível 050. Identificou, descendo para o 150. Guardião 02, desça ao nível 050. É, poderia confirmar a informação para o Guará 02? Guará 02, desça nível 050. Sente 050, Guará 02. Localizar localizador Zulu 28.765. Gol 1765, complete final, chame torre 3186. 1866. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1765, estabilizado. Localizador Zulu 28. Gol 1765, ciente do tráfego. Vento 240 graus, são 10 nós. Confirme as condições aí da final da 28. Por enquanto, eu passando agora posição Índia Lima Romeu 1-0, tá visual. Tem contato com o campo, confirme? Não, até presente posição, um pouquinho mais pra frente ali na Índia Lima Romeu 67, que já tá encoberto. Papa Romeo Alfa Eco Fox, aciona identificação, chegada Cari, desça nível 050. Cari. Para 02, reautorizado 2.000 pés, ajustando 0.195, autorizado final, reporte estabilizado. Guará 02, autorizado 2.000 pés, vai reportar estabilizado o localizador. Estabilizado em LF Solu 28, ainda não visual algum 765. Ciente, a pista está livre, não tem o seu tráfego ainda no visual, que no campo não chove, toda essa formação aí passando na final da 28, no sentido nordeste. Reporte com visual com o campo. Continuar com visual com o campo, só confirme a pista está toda disponível? Não, os últimos 90 metros, conforme notando, não estão disponíveis. Apenas os últimos 90 metros, indisponíveis. Ciente, obrigado. Está visual agora, 1.300 pés, ok? Ok, tem contato visual com a sua aeronave, está livre pouso, 240 graus com 13 nós. Centralizado pouso, 7.5. Fala, Salvador, bom dia, até 3.895. Informação, é navegação nesse horário aí para São Paulo, Guarulhos, via Perisca 50 ou pela 52? Segunda a sábado, a Perisca 58 está disponível a partir das 0110 Zulu às 0640. Esse horário agora está previsto a Perisca 50. Ok, só para confirmar, muito obrigado. Salvador, bom dia, gol no 260, centro de informação Mike, 390, Recife. 260, Salvador, Recife, 390. Será coordenada, aguarde. Saída prevista, por favor, pro gol no 260. Aron Melim. Aron Melim, graças. Bruno 260, copia. Bruno 260, pronto. 260, autorizado Salvador para Recife, melhor terra do mundo. Nível 390, aerovia Peru 58, decolada 28, mantendo pro até 3 mil pés, após curva à direita no perfil da Aron Melim. Código 5060, frequência do controle 199, decimal 8, da torre 198, decimal 6. Autorizado Recife 390, via Upper Usk 58, decolada 28, mantém a proa até 3000, após curva direita, saída Arão Melim, aciona 5060, controle 1198, torre 1186, o gol 1260. Bom, confirmando, nível 39 autorizado e mantém a proa até 3000 pés. 39, mantém até 3000 pés a proa após a decolagem, após curva direita. Reto 05 ao portão, chama o plano para o pushback acionamento. Chamará. Confirmado, pro de Serra Vitor 362, confirma. Autorizado, na pro de Serra Vitor 362, descida ao nível 040, Alfa Eco Fox. Desce para 040, pro de Serra Vitor 362. Solo Salvador, bom dia, 765, segurando a pescoça. 765, portão 3, ingresso via Índia, portão 3. Índia 3, 765. Era na prova do Servitor 362, aguarde autorização para o Servitor 363, Alfa Fox. Desce para 040 na prova do Servitor 362, aguarde autorização para Servitor 363, Alfa Fox. Guará 02, localizador. Guará 02, complete final, chame torre 118.6. 118.6, Guará. Torre Salvador, bom dia. Guará 02, está na final, pista 28. Guará 02, ciente do tráfego. Continue a aproximação, informe quando visual com o campo. O vento 250 graus, são 14 nós. A aeronave que pousou, que o precedeu, avistou aí com aproximadamente 1.500 pés. Ciente, vai reportar quando visual, Guará 02. Tá chovendo aí na final? Por enquanto, negativo. Se pegar o show, a gente vai avisar. Ok, eu visualizei aqui uma chuva passageira na final da cabeceira 28. E pela distância aqui não dá pra perceber se continua chovendo ainda, ok? Sente, Guará. 02, visual também a 1500 pés, por enquanto sem chuva. Ok, ciente, tráfego avistado, pista 28, está autorizado o pouso. Vento 240 graus com 10 nós, Guará 02. Ciente, Guará 02, livre pouso. Poderia só confirmar o vento? 250 graus, variando de 10 a 15 nós. Ciente, Guará 02. Você está na ponte 4, na vida Gol, correto? Está na ponte 4, vai para o pátio 3, reboque. Gol Índia Romeu, para reboque até o pátio 3. Autorizado iniciar o início do reboque, mantendo a minha escuta permanente, o Golf Índia Romeu. Ok, Golf Índia Romeu na escuta. Romeu Alfa, Fox, no 0 ou no 5? Reportaremos estabilizado, continuando a reboque. Solo Salvador, Gol 1983, está no pátio de carga para o pushback saneamento. Tu tens na escuta? Prossiga. 983, o centro informou que houve um CHG mudando a rota para o uísque. O Whisky Uno e o nível 240, confere? Negativo, senhor. Solicita nível 360 e aerovia para o Whisky 50, como já autorizado. Sim, então eu vou recomendar para o centro que ele me questionou sobre isso. Eu já chamei o senhor já duas vezes. Tá, okay? Então, a princípio, mantenha o 360 e o Whisky 50 e irei recomendar para o centro e em seguida já retorno. Ok, estou aguardando aqui, pronto para o pushback. Está pronto para o pushback no pátio 5? Afirmativo. Posição no pátio 3? Posição 05, pátio 3, correto? A gente está no pátio de carga. Eu não sei exatamente que pátio é esse aqui, do lado do 67 da Varig. Segundo 983. O ciente está autorizado o seu pushback. Faça o pushback de forma tal que a cauda fique na saída do pátio 3 e a sua frente fique para a saída da quilo, da taxiway quilo. É possível? A nossa frente para a taxiway quilo, sim. Sem problema, 983. Sim, então mantenha o perfil, Goleval Eudes, EPV 50, 360 e PRO até 3000 restrito, após curva no perfil. Gol 983. Afirmativo, então 3000, curva à esquerda, Gole, Eval, após Eval, Eudes. Autorizado para o direcionamento à frente do avião para a taxiway quilo. Índia Romeu, mantenha, tá, pode iniciar a fazer o reboque um pouco mais à frente, de forma tal que libere a Índia, sem interferir com a Juliette, ok? A aeronave da companhia está no pátio 3, está iniciando o pushback, mantenha a minha escuta e aguarde para ingressar no pátio 3. Ok, Gol de Juliette, sente da informação. Salvador, Gol no 260, posição 5 para pushback e acionamento. Mantenha a posição e aguarde Gol no 260. Mantendo. A 3895 teria na sua autorização Guarulhos, nível 320, como tentativa. Salvador, o Gol no 260, autoriza acionar aqui na posição? 260, eu tô ciente do acionamento. Tá, então vai iniciar o acionamento na posição, Gol no 260. Copiar o T3895, solo. 3895, Guarulhos. Nível, confirmando aqui o nível. O 340. É, nível 380, mas pode ser que a gente pede outro envolver. Então eu vou coordenar o 380, mantendo a minha escuta e aguarde. Nice. Ooh. Golf India Romeo pode prosseguir com o reboque, tentando para a nave da companhia que está no pátio 3, finalizando o pushback. Ok, Golf India Romeo prosseguirá mantendo a escuta. Centro da informação. Estabilizado, procedimento R9 das 28, Papa Romeo Alpha Echo Fox. Alpha Echo Fox, complete final, chamei torre 118.6. 18.6. Torre, o Papa Romeo Alpha Echo Fox, trote. Papa Romeo Alpha Echo Fox, ciente do tráfego, porém ainda não avistado. Continue aproximação, informe contato visual com o campo. Vento 250 graus com 17 nós. Reportarei quando visual, Echo Fox. A aeronave que pousou à sua frente avistou aí aproximadamente com 1.500 pés. Aí entre 5 e 6 mil metros de 5, 6 quilômetros. Avistado o Papa Romeo Alfa Echo Fox. Já está avistando, confirmo? Confirmo, avistando. Combatendo a escuta, a torre 36, isso? Torre 1 no 1 decimal 6, o Gol 1983. Ok, grato. Repouso, Papa Romeo Alfa Echo Fox. Bom, a aeronave da companhia está sendo rebocada até o pátio 3. Após a aerotráfica da companhia retaguarda, pode iniciar o seu pushback e acionamento em coordenação com a sua equipe de solo. Após a aeronave retaguarda, está autorizado iniciar o pushback em coordenação com o solo, Gol 260. Pronto, cópia. Pronto, 3895. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 380. Aerovia Upper 50. Decolada 28, mantendo pro até 3 mil pés. Após curve à esquerda, no perfil da Gole, após Eval, até o fixo Eudes. O transponder é o 5071, frequência do controle 199.8, torre operando em 198.6. Autorizou 380, via pro 80, decolando a 28, fazendo pro até 3000, pode esquerda primeira, gole, Eudes 5071, 119.8, torre 186.